eu quero me arrebentar. O balanço que eu danço, não canso, pode apostar. Pode entrar na madrugada só tocando o maneirão. O gaiteiro morre em pis do gauchão. O gauchão aqui tem fama por toda esta região. E as mulheres dançadeiras me disputam pra dançar. Até fiz curso de fandango para me aperfeiçoar. Sou nojento, escolho a dedo o meu par. É dança no pé, alegria no rosto, cabelo ao vento, sempre disposto. Assim é meu jeito pra uma folia. Final de semana é sábado dia. É dança no pé, alegria no rosto, cabelo ao vento, sempre disposto. Assim é meu jeito pra uma folia. Final de semana é sábado dia. De dançar, ninguém vai me tirar. Eu nasci ouvindo gaita, chacoalhando sem parar. Você sempre dançador de prestígio no galpão. Tenho estilo e balaca de montão. Me enterre quando eu me for ao lado de um CTG, pra dançar pelos sábados no meio do salão. Com certeza nestas noites ninguém vai me ver, mas vão sentir saudades do gauchão. É dança no pé, alegria no rosto, cabelo ao vento, sempre disposto. Assim é meu jeito pra uma folia. Final de semana é sábado dia. É dança no pé, alegria no rosto, cabelo ao vento, sempre disposto. Assim é meu jeito pra uma folia. Final de semana é sábado dia. Semana é sábado dia. É dança no pé, alegria no rosto, cabelo ao vento, sempre disposto. Assim é meu jeito pra uma folia. Final de semana é sábado dia. Pode fechar a gaita, gaiteira, e até sábado que vem.